peso da batida, a ideia da rima, sente o clima. O louco aqui afirma, é tipo ema, que tipo shit domina. Deus me ilumina, essa é minha sina. Na rima, nós pensa, opina. A vida é igual uma tubaína. Mó gás, imagina o rolê pra China. No perepaque da cachaça, vários mano toma baque. Nunca dá empate, quem vence é um craque. Quem perde segue cego ao ataque. O início de um saco. E quando vê, já é tarde, não tem mais o papo na real. Não tem a tecla SAP. O sonho de alguns pobres é viajar na avião da VASP. Mas o custo da passagem no bolso não cabe. Quem sofre sabe, pra melhorar só um milagre. Responsa grave, pedir a benção do padre. Pra nos ajudar com os males, com os detalhes. É a fé, é que vale, se não tem, se cale. Pare, não atrapalhe, corra atrás do que é seu, rale. É mano, já disse, é a fé que vale. Ligeira. Só quem é, se sabe como é. Difícil se manter em pé. A vida é boa, mas é as condições que magoa. Eu tô aqui pra alguns, só mais um louco à toa. Pra mim, o que vale é o sonho, a esperança que ilumina um olhar de uma criança. Sonho à distância, eu sei como é. Também já fui criança, sofri na infância. Perdi um amigo pra ganância. Quatro tiros à distância, o que sobrou é só lembrança. A humilde foi essência, valeu a convivência, a ideia. Prossegue, não pare nem se perde, a real é citada pelo rap. Em cima disso os cursos pancadão, cresce. Na rima de ladrão, boy no carrão, se sente um gostosão, o dono do pão. Vários buce, então, desculpe o palavrão, meu esforço não é em vão. Acredito na paz, na união, ligeirão, no mundão eu vou que vou, minha luz não se apagou. Não se apagou. Eu sou o que sou, moro, Joe. Ligeirão. E aí, eu e meus parceiros com a realidade. Agora nós sabe o que vale é humilde. Vacilou que meu filme, vai que vai, eu vou que vou. Ligeiro aquele que me engatilhou. Antes de tudo pensou nas palavras da mãe que o aconselhou. Quem come quieto não leva peteleco e nem toma teco. Vagabundo no chaveco é sapeco na lei do gueto. Cagueta nem se fala, é morto na bala, é jogado na vala. Cadáver não fala, os vivos é que fala, mas a bala é que cala. Várias fitas, isso me irrita. Rap fala real, mas o cu critica. Várias fitas, com a cena da novela, mocinha se cita. Depois com um amiguinho, imita, isso complica. Vai, evita, no certo clica. Quem tá firme na vida trica. Com a real não se brinca, se sujar o pano não limpa. Incomoda igual uma pinta, vai, brinca. O dia vai, a noite vem. E nós aqui sem saber quem é quem. Em nome do Pai, do Filho, Espírito Santo. Ei, mano, esteja você também. Ligeirão.